little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come, little children. Boa noite, senhoras e senhores. Bem-vindos a mais uma edição especial, mais uma ou a primeira edição especial do La Bruja. Hoje eu sou o apresentador do dia. Meu nome é Jason e estou aqui acompanhando a entrevista com uma bruxa de verdade, da nossa aluna do curso de moda, do bacharelado em moda, Rosimeire, para a matéria de antropologia. É um estudo ou uma análise da influência da bruxa em uma sociedade, como a sociedade influencia uma bruxa também. Rose, dê seu boa noite. Oi, boa noite. Como o Jason já falou, né, eu sou Rose, eu faço moda na faculdade Senac e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a matéria de antropologia e sobre as diversas tribos que nós temos nessa sociedade, e nós escolhemos, né, o meu grupo e eu, escolhemos para falar de uma bruxa, como ela é inserida dentro dessa sociedade e como essa sociedade interfere na vida dela e ela interfere na vida da sociedade. Legal. E temos também a nossa bruxa convidada, a nossa bruxa entrevistada, Amanda. Dê seu boa noite, Amanda. Boa noite, tudo bom com vocês? Então, como eu sou a Amanda, na verdade eu não me chamo Amanda, mas vocês podem me chamar assim. E eu sou formada em Letras Português pela PUC e tenho um mestrado em Teoria da Literatura pela PUC. E tô nessa senda de magia e bruxaria dos 18 até agora os 30 anos. Então já são todos esses anos nessa área de vida. Legal, então preparem-se que vai ser bem legal. O poder é todo seu, faça as suas perguntas, entreviste a Amanda, que eu quero só assistir e ouvir. Ok. Vamos lá, Amanda. Vambora. Vambora. Amanda, diga. Muito curiosa sobre o que é ser bruxa. E eu quero que você me fale o que é ser bruxa e o que é ser bruxa para você. Vendo pelo contexto social, tá? A bruxa, certo? Ela é um arquétipo. Então, assim como o arquétipo do velho, o arquétipo da criança, ela é uma coletânea de símbolos e de imagens, certo? E ela tá muito presente no imaginário de todas as pessoas, como uma figura sombria, uma figura assustadora, mas ela é uma figura que evoca algum tipo de sentimento, certo? Para a grande massa das pessoas, ela é uma figura sombria, ela é algo que causa medo. E para um nicho, ela é uma figura que causa, como é que é o termo? Ela causa, adoração não é a palavra, mas ela causa uma vontade de conhecer mais, de aprender mais, de saber mais. Então, quando eu penso que é ser uma bruxa na sociedade de hoje, é ser uma mulher que vive aquilo que ela deseja viver, tá? Que eram isso o que, historicamente, as bruxas faziam. Tá? Elas tinham a sua vida, suas escolhas, e elas viviam aquilo que elas sabiam fazer, tá? Historicamente, por toda a questão. E, claro, devido a todo o processo da Inquisição e da Idade Média, criou-se essa imagem de ela ser uma coisa assustadora. Talvez antes ela não tivesse essa imagem, tá? Talvez antes fossem só uma mulher que tinha conhecimentos, tá? Então, pensando no que é ser bruxa para a sociedade hoje, é realmente ser essa mulher que vive a sua própria liberdade, tá? No meu caso particular, o que eu vejo que é uma bruxa, como eu me sinto como bruxa, é tentar viver esse arquétipo da forma mais pessoal possível, tá? O que eu quero dizer com isso? O que é o meu princípio de ética? O que é aquilo que eu acredito? Tentar fazer as coisas que eu considero corretas pra mim, tá? E não ficar dependendo do outro pra ter a minha própria vida, certo? Isso é o que eu considero o arquétipo, viver o arquétipo da bruxa. Isso não é muito fácil de ser feito, certo? Mas a gente tenta. O processo é sempre continuar tentando. No geral, também, uma coisa muito importante, na minha opinião, tanto numa bruxa no coletivo quanto numa bruxa no nível pessoal, é que uma bruxa é alguém que estuda e pratica magia, tá? Uma mulher que tenha interesse em se empoderar não necessariamente precisa praticar magia, certo? Ela pode ter a capacidade de desenvolver o seu trabalho, de não depender de outras pessoas, de ter suas próprias opiniões. Ela vai continuar sendo uma bruxa no arquétipo para outras pessoas. Mas ela não está realmente trabalhando com magia. E o ato de trabalhar com magia é o ato de se transformar continuamente. Tá? Uma bruxa, um mago, um ocultista é alguém que está numa metamorfose em busca da sua verdadeira vontade, da sua grande obra, enfim, em busca daquilo que os alquimistas chamavam de pedra filosofal, é essa transformação constante, é alguém que faz a transformação propositadamente, tá? Vive magia, tenta alterar a realidade. As pessoas alteram sua realidade o tempo todo, mas elas não põem o rótulo de bruxa, de mago ou qualquer outra coisa, entendem? Entendi. Aí eu quero também saber de você, o que te fez querer ser uma bruxa, como você mesma já falou, é muito difícil, né? E o que te fez querer ser uma bruxa e se houve realmente um momento de ruptura, né, pra você seguir com essa... com essa religião, posso falar que é uma religião ou uma... um tipo de vida, um estilo de vida? Eu acho melhor falar que é um estilo de vida. Porque é um estilo de vida. Porque a bruxa, o arquétipo da bruxa, ela não segue uma religião. Existem diversas vertentes religiosas, tá? Mas a bruxa, por si só, é livre. Então, a partir do momento que ela tem uma religião, ela tá professando aqueles dogmas e aquelas crenças e aquelas ideias, certo? A grande maioria das bruxas que eu conheço, elas pipocam entre várias coisas diferentes. Elas gostam de várias possibilidades, de várias ideias, de vários questionamentos, tentam coisas diferentes. Mas é sempre uma questão pessoal, isso é muito importante de falar. Ela pode ter a religião ou ela pode não ter. No meu caso, eu prefiro não ter. Eu tento me livrar do conceito de religião, tá? Do máximo possível para justamente buscar essa liberdade o mais ampla que eu puder, tá? É difícil, mas a gente tenta. A gente sempre tem uns preconceitos e uns paradigmas incrustados. Tu me pergunta o que me fez querer ser uma bruxa. Uma bruxa, isso. E se houve algum momento de ruptura, né? Sim. Você rompeu com algo para se tornar bruxa. Sim. Particularmente na minha história, eu já tinha eu comecei a ter interesses pela questão oculta do que acontece com a gente depois da morte, o que acontece com outro plano, se existem realmente esses poderes, tudo isso quando eu tinha em torno de 12 anos, que foi quando a minha mãe faleceu. Então, nesse processo, eu busquei algo espiritual. Algo que tivesse, que me desse uma resposta, que me desse uma compreensão, que me fizesse pensar sobre essas coisas. O momento de ruptura foi quando eu tinha 18 anos, tá? Eu fiquei no cristianismo dos 12 aos 18. E que a minha mãe faleceu aos 12, eu comecei ali bem naquele ano a entrar, frequentar a igreja assiduamente e fiquei lá até os 18. Fiz um monte de coisa, fiz grupos de jovens, fazia retiro, fazia horror de praia. E aos 18, eu tive uma experiência mística muito intensa durante um rosário que nós estávamos fazendo, era os mistérios, né? E Maria, tá? Como a famosa Bruma de Avalon coloca no livro e no filme, é uma representante da deusa, é uma representante do feminino. Por mais que as religiões monoteístas tenham tentado retirar a mulher do sagrado, Maria continua existindo. Dessa vez com uma imagem, aquela imagem boazinha da mulher, da submissa, da mãe, da que auto-sacrifica. A bruxa, no geral, ela é o aspecto sombrio, ela é o aspecto malvado da mulher, tá? Por isso que ela é tão difícil de ser explicada, de ser vivida, porque tem muitas coisas para serem pensadas. E nessa experiência mística que eu tive, havia uma mulher, uma grandiosa senhora de branco e preto, tá? Nas duas cores, me chamando e me convidando para vir com ela. Diz assim: Amanda, esta é a hora, chegou o momento. Foi tão real que eu entrei em pânico. Eu saí correndo da capela, fugi do retiro, liguei pro meu pai para me buscar, chorei dias. Eu achei que aquilo tinha sido uma viagem na minha cabeça, mas eu realmente saí daquele espaço e fui parar lá. Aquilo me fez pensar muito no que eu aprendia na igreja e no quanto aquilo não era mais o suficiente para mim. Eu já tinha interesse em bruxaria por ter lido livrinhos e por ter encontrado coisas nas revistas. E Paulo Coelho foi uma porta de entrada, abrida para muita gente, por mais que a gente tenha nossas desavenças com a leitura, temos que ser realista que ele deu uma popularizada na bruxa com o livro da Brida. E eu já tinha lido, mas eu não tinha aquela coisa de bobice, né? Então, quando eu tomei essa decisão de sair, um mês depois que eu tinha tido essa experiência, eu encontrei a minha professora de magia, tá? De magia cerimonial, e o Ica, certo? E eu fiquei com ela de 2005 até 2015, tá? Nós fechamos 10 anos juntas e depois eu ganhei a minha alforria. Ok, você é livre, vá. Toma aqui tua espada, você... e te vira. Depois você vai me falar um pouquinho mais sobre isso. Claro. E outro momento, durante essa trajetória, esses 10 anos que eu fiquei com ela, e depois esses últimos dois que eu fiquei solitária, digamos assim, eu tive muitos momentos marcantes, que eu tipo, puta que pariu, eu sou uma bruxa, e vários outros momentos marcantes que tipo, puta que pariu, eu não existo, eu não sou uma bruxa. É sério, vários momentos eu não existo, por isso que eu brinco, né, eu não sou Amanda, mas vocês podem me chamar assim, porque faz uma reflexão de realmente que identidade eu tenho, e pra que que eu vou pensar nessa identidade, tá? Porque a palavra bruxa, ela é um rótulo, como é um papel social, é um papel de uma existência, e nós somos tão mais grandiosos e pequenos ao mesmo tempo do que isso, né? O ser humano é tão, enfim, tão grande e pequeno ao mesmo tempo, repetindo o que eu falei. E eu tive dos 18, esse eu posso dizer que foi o principal momento, assim, que me fez pensar no que eu estava estudando, no que eu estava aprendendo, e querer ir mais a fundo, tá? Eu comentei com a minha família, na época, e a minha família já tem envolvimento com outras religiões, além do cristianismo, tem a Umbanda, tinha o Espiritismo também, e havia muitos materiais sobre ocultismo e magia na minha casa, que eu não sabia. Então eu recebi muito forte esse apoio do meu pai, né? E o apoio da minha professora, por isso que eu brinco que eu fico um pouco nos dois lados, uma coisa masculina e uma coisa feminina, porque eu tive os ensinamentos de ambos, tá? Eu não acho que seja só o processo da bruxa ser conectada à terra, aos instintos do sangue. Eu acho que esse argumento vale, mas eu também penso que tem os livros, tem a questão mental, tem os estudos, tem essas leituras também filosóficas, tá? Tem tudo junto. Eu acho que tudo junto e misturado, não dá pra viver em extremos e tentar sempre buscar um equilíbrio entre as duas coisas. entendi. É, dentro muito do que a gente já veio falando, que a gente tava, você começou a falar, eu queria saber, né, porque tem algumas vertentes, e aí eu queria saber qual que você segue, se você segue alguma. Por quê? E por quê, né? Cara, é meio difícil falar isso, porque eu gosto de misturar as vertentes mais conservadoras, certo, de magia, ou seja, hermetismo, alquimia, oráculos, tá? O tarô é um oráculo mais antigo. Contudo, eu também gosto das ideias novas dos últimos séculos, o Aleister Crowley, de Telema, de Magia do Caos e várias outras. Eu acho que nenhuma é melhor ou pior do que a outra, certo? Tem muitas vertentes neopagãs também, porque a ideia do neopaganismo é renovar essa leitura do passado antes de existir religiões monoteístas. Então tem a Zatru, tem que daí trabalha com paganismo nórdico, tem o quemetismo, que trabalha com paganismo egípcio, tem o helenismo, que daí trabalha com paganismo grego. Eu misturo todas, cara. Eu não tô nem aí pra esse rolê. Se eu quiser invocar hoje Odin, eu vou invocar Odin. Se amanhã eu quiser brincar de chamar deusa Isis, eu vou chamar a Isis. Se eu não quiser trabalhar com divindades, eu não vou trabalhar com divindades. Se eu quiser meditar e achar que Deus tá morto e ficar repetindo que é o Nietzsche, eu vou repetir. Saca? Se eu quiser pensar... Entendi. Se eu quiser... O que que eu penso, tá? Que se eu quero realmente viver este arquétipo, eu quero a liberdade de ação. Eu quero a liberdade de pensamento, principalmente. Eu quero tentar me desvincular daquilo que me prende o máximo possível. E eu acho que tu escolher uma vertente é se limitar. É meio que contra, né, do que você falou no começo. Tem gente que imita. E é feliz, assim. Eu penso isso. Eu acho que a ideia da bruxa é estar contente com seus princípios. Tá? Então, se uma bruxa faz essa limitação de dogma, escolhe uma determinada área e está satisfeita com isso, ela continua sendo uma bruxa, ela não deixa de ser. Tá? Eu prefiro não me limitar a nenhuma corrente específica, a nenhuma vertente específica. Então, brincar e aprender o máximo possível de todas as áreas que eu puder e tiver capacidade. Tem coisas que eu ainda não consigo fazer, eu mal sei cabala, por exemplo. Que é uma área bem conservadora de magia, de estudos, que tem a ver com o judaísmo. Eu mal não sei nada disso. Mas não, nada te impede de aprender. Exatamente, também, nada me impede de... Você tá livre pra tudo. É isso que eu acho mais legal, de ter essa liberdade de escolha sempre. Tá? Isso é muito legal. E eu só queria que você falasse um pouquinho... do que é uma vertente conservadora e uma vertente mais moderna. Só assim, bem breve, só para que eu entenda e quem ouvir também entenda um pouquinho e quem quiser se interesse e vá pesquisar um pouco mais sobre isso. As diferentes vertentes, tá. A bruxaria, isso. Tá, como para o leitor, para o ouvinte saber, eu passei alguns materiais para a Rose que comentavam um pouco, alguns artigos que estão na internet, que falam que a bruxaria ela é um pouco diferente da ideia do ocultismo, tá? Que a bruxaria teria mais uma visão prática, certo? Alguém que faz curas específicas, que faz trabalhos de maldição, que faz trabalhos de amarração, que é tipo considerada baixa magia. E a outra de ocultismo e pessoas que querem a transcendência seria a alta magia, tá? Eu não gosto dessa diferenciação, mas é o que se diz mais comum. É um dos termos mais comuns, tá? E dentro dessa alta magia é que teria um lado mais conservador, mais, sabe, mais pontual, mais exato, as formas mais certinhas de fazer as coisas... Enquanto a bruxaria ela é mais livre, mais conectada com o corpo, mais instintiva, principalmente, tá? Eu anotei aqui a tua pergunta, mas agora eu já fiquei viajando aqui, esqueci. Queria saber as mais conservadoras e as mais modernas, né? assim, não precisa nem você falar quais são, que às vezes são muitas, mas explicar o que é uma conservadora e o que é uma mais moderna. Na minha opinião, uma mais conservadora é aquela que te diz como proceder, tá? Por medida de segurança. Eu não sou contra, até conversando, nossa, muito sincrônica essa pergunta, porque eu conversei isso hoje de manhã com uma amiga. A ideia da conservadora é tentar manter uma segurança pro praticante, sabe? Tu faz coisas que já foram provadas, que já outras pessoas fizeram, que você sabe que vai dar certo, que tu tem, sabe? Que é, que tu tem um pouco de respaldo. Saca? Aquela coisa de ter o respaldo científico. Não é, e científico entre aspas, claro. Mas no sentido de que outras pessoas fizeram aquilo antes de ti. Uhum. É a ideia das ordens, das tradições, que são várias, tá? Justamente porque tem um pouco de apoio. A moderna é tu ser experimentalista. Tá, essas são as visões, as vertentes mais modernas. É tu pegar o que existe na conservadora e sair testando loucamente, sair fazendo coisas que tu não faria, fazer coisas diferentes, seguir, que é a visão mais revolucionária da vida. E isso não serve só para bruxaria. Se a gente for pensar, isso está em todos os meios, de corporação, de social, de educação, né? O conservadorismo tem o seu lado positivo, né? Já foi testado por outras pessoas, outras pessoas aprenderam daquela forma. Só que o mundo tá mudando a cada dia, a cada instante. E isso também serve para áreas esotéricas em geral. Então, quanto mais testes novos e possibilidades novas, também é uma evolução. Então, cada um tem o seu lado positivo e o lado negativo. Pode dar brutalmente errado e tu te dá muito mal. Porque ninguém fez aquilo antes de ti. Mas se der super certo, é sucesso. Ok, é sucesso. Ótimo. É bem dentro do que o mundo que a gente tá vivendo. Isso. Mesmo, né? A gente tá no mundo de experimentar. Né? Muitas experimentações e... Acho que às vezes você fica preso alguma coisa do passado te limita a conquistar melhoras para o futuro. Uhum, né? Plenamente. Eu acho que isso faz parte da nossa evolução. Uhum. É, tanto é que, saindo um pouco do estilo de vida de uma bruxa, indo para falando de uma sociedade no modo geral, a gente vê cada dia mais aparecendo diferentes religiões, diferentes tribos, né? De pessoas com ideais diferentes, com propostas diferentes, com ideias para mudar ou para tumultuar, vamos dizer assim. Eu adoro, mas... vamos tumultuar tudo, porra! Mas isso é muito legal, muito bacana. Sabe, também é necessário ter esses momentos de ruptura, sabe? Sim. É necessário ter o choque. O conflito, ele só vai acontecer se a gente não compreender que o outro também tem direito a ter aquelas opiniões, a ter aquelas visões, certo? Exatamente. E o que cabe a gente que não participa daquele convívio, vamos dizer assim? Respeitar, tentar entender o máximo possível, né? Você não vai falar de uma coisa que você não conhece, né? Você não vai rejeitar algo que você não conhece. Eu não rejeito nada. Até eu conhecer. Eu preciso conhecer. Depois que eu conhecer, eu crio minha própria opinião. E esse processo de conhecer exige sempre um mergulho naquela coisa nova. Exige tu vivenciar este novo paradigma. Certamente. Exatamente. Isso é muito bom. Não tá com nada quem não quer quebrar os paradigmas. Não está com nada. Esse termo já é uma moda em vários cantos sociais. Sim. 2017 é o ano de quebrar paradigmas e se empoderar. Você vê isso em tudo que é coisa. Ah, é verdade. Tem, o que tem de coisa sobre empoderamento agora tá Mas isso é bom, isso é bom. Não dá pra falar que é ruim. Quando eu conheci o Sagrado Feminino, que hoje em dia tá muito na moda, que já faz uns 7 anos, guria, não tinha material nenhum. Nenhum. Era 2 livrinhos traduzidos em português e o resto era tudo em inglês. E agora, tu chuta uma árvore e cai, gente, o Sagrado Feminino. Cai Círculos de Mulheres. Cai Retorno ao Sagrado da Terra. As mulheres precisam, se sabe, o feminismo também. Há um, sei lá, 10 anos atrás, sabe, não tinha nada quase de material. Hoje em dia tem um boom. As gurias fazendo eventos e a academia focando na escrita de mulheres, pensando questionamentos. E várias outras correntes, sabe, de minorias que antes não tinham tanta voz. Graças a Deus que o mundo tá chato e tem que ter um monte de gente falando. Aleluia, aleluia. Como que é a história da relação da bruxa com a sociedade, né? Para chegar nesse hoje, que, né? nesse ideal seu de ser, de ter uma liberdade, porque antes acredito que se seguiam muitos o que já foi experimentado, né? O que foi conservado. E aí hoje você, um exemplo é você tá, não, eu quero experimentar tudo, então eu quero saber um pouco como que é essa relação da história da bruxa com a sociedade. Cara, a história disso como é que eu posso explicar? A gente pode pegar, pensar que esse arquétipo, ele começou a questão toda durante a Inquisição, né? Provavelmente antes da Inquisição. Não, a bruxa seria apenas mais uma pessoa da multidão. Seria mais uma pessoa que tem interesse nesses assuntos do outro mundo, que tem interesse em magia, que tem interesse em ocultismo. Contudo, a Inquisição criou, né, essa visão sombria dela, e a gente sabe, historicamente, que a Inquisição teve suas questões econômicas, políticas, né, sociais, de diminuição da mulher. Então, a relação da bruxa com a sociedade durante todos esses anos foi se modificando muito aos poucos, tá? Ela teve muito mais séculos em que ela estava ligada ao ostracismo, né? À diminuição, aos seus próprios locais, até porque a Inquisição, a questão de Salém e tudo, faz muito pouco tempo que aconteceu, né, gente? Século XVIII, século XIX ainda tinha perseguições em vários lugares do mundo. Se a gente for pegar os dados e as datas, teve países, né, que ainda se queima bruxa. No Brasil, inclusive, teve um processo há pouco tempo de intolerância, em que houve, né, um linchamento. Eu não me lembro se foi um linchamento, se bateram nela, o que foi que aconteceu exatamente. Porque ela foi denunciada como uma bruxa. Então, isso ainda existe hoje. Apesar de não estar mais na lei, como era com a Inquisição, ainda existe uma intolerância religiosa absurda. É um preconceito muito grande. E ela, a bruxa como arquétipo, começou a ser mais bem vista a partir da década de 50, 40, com alguns estudiosos, tá? Com alguns americanos, que começaram a levantar, a trazer, que criaram a Wicca, que é uma das vertentes mais famosas de bruxaria. Tem outras, sim, mas ela é, sabe, se for pesquisar a Wicca, praticamente parece que a bruxaria é só Wicca, mas não é, tá? E ela deu uma popularizada. A internet ajudou muito também a fazer todo mundo sair do erro, sair dos seus covens, dos seus cantinhos escondidos, tá? E há muita bruxa hereditária também no mundo, certo? Ou seja, teve conhecimento de magia das avós, das mães. E a internet, e esses livros e essas novas vertentes que foram surgindo a partir dos anos 50, eles começaram a popularizar. Eu acho que eu tô me repetindo. Mas isso fez com uma visão mais, sabe, mais aceitável da bruxa. Se trouxe muito a ideia da bruxa boa, tá? Muito, muito forte. Ainda existe essa. E tá se criando também essa imagem de benevolência, que a bruxa cuida da terra, que a bruxa sabe cuidar das plantas, que a bruxa tem essa capacidade, que ela é instintiva, que ela sente o mundo. Eu não discordo disso. Mas eu acho que ela também é má. A ideia dela comer criancinhas tem um motivo imaginário. É sério mesmo, porque a ideia de ela comer, de ela ser a vilã. Tá? A ideia da bruxa ser a vilã da história tem um motivo, gente. A ideia de ela ter criado um arquétipo de choque tem um motivo. Porque sem um vilão não tem um herói. Sem alguém pra dizer que, olha, você tem que mudar, você tem que transformar, você tá sendo ignorante. A pessoa continua na sua ignorância, ela continua na sua zona de conforto. O arquétipo do sombrio da deusa e de divindades em geral é pra justamente... Cara, a pessoa tem que sair da onde ela tá e ir pra outro lugar. Pra um lugar mais evoluído, mais desenvolvido. Mudar, crescer, aprender coisas novas, sair do seu eixo. E eu acho que isso tá... Existem as vertentes mais recentes que parece que elas estão indo muito pelo lado boazinho e criando moralidades, tá? Que a bruxa tem moral, que a bruxa, sabe, não faz nada de errado, que ela, sabe, segue leis e ideias. Segue leis mesmo, tem leis pra isso. A Wicca tem leis e outras vertentes também. Tem leis de, tipo, você não pode prejudicar outra pessoa, a sua liberdade termina onde começa do outro, e todas essas questões que são muito importantes, eu não tô dizendo isso, mas elas não são bem, saca? Elas têm suas moralidades cristãs, entendeu? Muito exageradas até. É algo de se pensar, tá? Então, tem as duas coisas hoje no nicho. Bruxas boas e bruxas más. Esses dois adjetivos entre aspas, né? Porque a bruxa por si só não é boa nem má, como nenhum arquétipo é. É positivo e negativo. Se a gente for ficar pensando nessa coisa dual pra sempre, a sociedade não vai andar. Binário, né? É, dá pra viver no binário. As coisas não é a preto ou branco. Nós somos cheios de nuances, né? Sim, mas isso é num modo geral, né? Não é específico desse grupo. Exatamente. É isso que as pessoas muitas vezes não entendem, né? Que acha que uma bruxa ela só faz maldade. Uhum. E pelo que você veio aqui pra confirmar que não é isso. Que não é hoje em dia isso. Tem outras vezes. A ideia... Não é só isso, não é limitado só a maldade. A ideia é questionar o que é maldade. Limitado é só fazer o mal. Na minha opinião, é questionar o que é maldade. Questionar o que é maldade. Porque, de certo modo, maldade e bondade continua sendo binário. Sim. Continuam sendo dualidades, como se elas fossem coisas estritamente diferentes. E todos nós sabemos que um indivíduo vive situações boas, entre aspas, situações más durante a vida. Ele vai ter ações más e ações boas para alguém, para a ética de alguém. Para a ética dele pode ser que seja uma coisa boa, para outra pessoa pode ser uma coisa má. Isso é muito relativo, vai depender da cultura, vai depender dos ensinamentos do pai, vai depender de onde ela nasceu, onde ela, sabe, tem da própria construção psíquica da sua história, da sua trajetória. Isso é muito relativo, sabe? De preto ou branco, maldade ou bondade, de um papel social, não tem como. A bruxa é um papel social, gente. É um papel como uma professora, como um artista, como um locutor de rádio. É um substantivo, saca? É algo que a gente usa pra rotular alguém. Alguém que faz uma escolha dentro daquele nicho que ela tá inserida. Então, eu acho que a relação da bruxa com a sociedade hoje tá se desmistificando muito. Hoje, a gente tá gravando isso no Dia das Bruxas, e o que mais eu vi na minha timeline hoje foi coisa do Dia das Bruxas, óbvio. Mas é a minha bolha. Mas o fato de eu ter ido no supermercado hoje e ter... Eu vou ter que contar essa história na rádio. Eu fui no supermercado hoje e tava tudo caracterizado de Dia das Bruxas. Os funcionários vestidos de bruxas e tinha coisas fofinhas, assim, de Halloween. perdi a memória, eu achei tudo legal, entrei assim rindo e tal, cara, e tava lá no, na sessão, e lembro de que eu tava olhando, de que comida era, e tá um pai com uma guriazinha, em torno de uns 7 anos, e daí a guriazinha perguntou assim pra ele: pai, bruxas existem? E o pai olhou pra ela: claro que existem, tu é a minha bruxinha. E ela fez uma cara assim, de que tipo, como assim? E eu assistindo. E ele olhou pra ela: mas filha, é que tu me encanta. Sério, eu comecei a fazer tudo uma cara, assim, comecei a rir. E o pai olhou assim, rindo, porque eu tinha escutado. E ele assim, saiu rindo, todo sem jeito. Sabe, tu me encanta. Na verdade, tem isso, né? Esse arquétipo traz encantamento, gente. Falta isso, principalmente na sociedade. Essa ideia de acreditar em magia, que a gente acreditava quando era criança, de acreditar que existe um espírito, de acreditar em fadas, de acreditar em mitos, de acreditar em histórias, em contos de fada. Isso se perde quando a gente fica adulto. E é necessário essa retomar a esse ponto abstrato. A gente acaba ficando pessoas muito concretas, muito chatas, muito científicas, sabe? E magia... Exatamente. Tu tenta acreditar que aquilo ali é real. Quer acreditar que aquilo acontece. Não, tu não faz nada. É acreditar que tu faz de fazer o impossível. Magia, fazer magia é acreditar que tu é capaz de fazer o impossível, gente. Fazer o impossível, realmente. Sabe? Você... já acabou me respondendo a minha próxima pergunta. Sério? Que era sobre... sim, sobre evolução. E é, né, você confirmou que está evoluindo. A sociedade está evoluindo. Sim, é muito... Eu notei também muitos vídeos nessa última semana, na verdade, tentando desmistificar o que é uma bruxa, o que é bruxaria. Claro, cada um com a sua opinião, com a sua visão. Buscando, sabe, buscando estudar, buscando publicar e propagar, principalmente, desmistificar um pouco isso, sabe? E parar um pouco essa ideia dual de bom ou bem, de mal ou de verdadeiro ou falso, mas que, sabe, isso, olha, eu achei muito interessante o fato disso. E claro, sempre há muita associação com a mulher. A bruxa, tanto que a gente fala, né, a bruxa, a gente é uma das poucas palavras que é totalmente focada no feminino. Tá? No feminino, né? Não tem... a bruxa, se for homem, é o mago, não, né? Tem o bruxo. Não é? Bruxo, não, bruxo. Porque magia, bruxaria e todas essas coisas, elas são independentes de gênero, tá? Existem bruxos. Entendi. Existem bruxos ótimos, inclusive. Existem, só que o conceito ficou na bruxa. Tá. E o conceito ficou no feminino, assim como o mago ficou no masculino. É estranho falar maga. Tá? Até isso tá. Mas isso tá mudando. Tanto que eu posso garantir que tem um monte de gente que usa o termo bruxo. E tudo bem, tá 100% correto. Mas não dá pra fugir do arquétipo que tem a ver com a mulher, assim como o mago tem a ver com o homem. Sim. Aí a gente não tá falando de pessoa, a gente tá falando de um conceito do imaginário. A gente tá falando de pessoas, as pessoas podem ser o que elas quiserem, elas podem ser um unicórnio, cara. Dizer que é unicórnio, ela é um unicórnio, quem é que vai dizer que não? O problema é a identidade dela, tá é dela, ela faz o que ela quiser com o nome dela, com ela mesma. Ela tem todo o direito de escolher que tipo de vida ela quer viver. Agora, quando a gente fala de arquétipo, o arquétipo é relacionado com a mulher. E tá se mudando muito isso, tá se desmistificando muito, muito, muito. Provavelmente ano que vem vai ter mais materiais, vai ter mais gente falando, mas sempre voltando a essa ideia de poder, de liberdade e de sabedoria também. E você, Amanda, gosta dessa propagação que tem em torno da bruxaria? E da bruxa. Você acha que é benéfico? Você acha que isso é bom? Eu acho maravilhoso. Por mim, quanto mais gente para falar, não só da bruxaria, eu acho maravilhoso a espiritualidade estar em voga. Porque tá em voga, nossa, né? Eu acho fantástico. Por mim, podia chutar uma árvore e cair gente falando disso em vez de outras coisas. Eu queria saber, Amanda, existe algum ritual? Por exemplo, no candomblé existe um ritual, né, em veneração aos orixás, uma oferenda. E eu queria saber, as bruxas têm algum ritual? Vários, são vários rituais. Bah? Assim como o candomblé, assim como outras áreas esotéricas, outras vertentes. Nossa, tem um monte de ritual diferente. Tu citou o caldeirão, rituais com caldeirão são comuns, rituais com ervas são comuns, rituais com velas são comuns, incensos, meditações, trabalho com divindades, trabalho com seres, trabalho com, sabe, rituais com planetas, rituais com oráculo. Tem um monte de ritual. Ritual em si é uma coisa que tá dentro de qualquer área, na minha opinião, pelo menos. Mas nós somos seres humanos, portanto, nós gostamos de rituais. O ritual em si, ele tá em nós. Ele tem até um monte de livro sobre isso, saca? Porque ele é algo muito necessário nas nossas vidas, sabe? Tem aqui a rotina, também não deixa de ser um ritual que tem que viver todo dia. O teu trabalho tem uma forma de ritual. A gente vive de rituais o tempo todo. É. E a ideia da bruxa é, se a gente for pensar em uma pessoa, tá? E até nem vou entrar na bruxa, mas se a gente for pensar numa pessoa que quer viver o sagrado, que quer viver a magia, que ela pode ser uma bruxa, que ela pode ser uma outra coisa, ela pode ter outra religião, tá? Mas ela quer viver aquilo que ela acredita na espiritualidade dela. Portanto, ela vai fazer na vida dela várias coisas diferentes. Colocando essa espiritualidade, esse sagrado. Ela vai comer de outra forma, ela vai beber de outra forma, ela vai pensar de outras formas, né? Ela... É que não seja ser diferente de outras religiões. Não! Isso que eu digo, que gente, uma sacerdotisa de candomblé é uma bruxa. Sim. Totalmente, saca? Um sacerdote, sim, tá, no geral, que tem um conhecimento que apoia, na minha opinião, tá? Isso é uma opinião muito minha. Um sacerdote ou uma sacerdotisa que apoie transformações e que também se transforme, é um bruxo, uma bruxa é um mago, é alguém que tá alterando a sua realidade, alterando a realidade dos outros, e que tá sempre pensando nisso com um propósito. Né? Sim. Então, por conseguinte, todos podem também fazer isso. Se uma pessoa pratica magia, estuda magia, ela é um bruxo, é uma bruxa, tá de boas. E você acha que esses rituais influenciam na sua relação com a sociedade? Sim! Que pergunta boa! Totalmente! Totalmente. Esses rituais próprios daí, no caso, tipo, tem a ver com, tipo, tá, ok, sou uma bruxa, eu tenho rituais próprios e eu construo. Certo. Eles fazem muita diferença. Por exemplo, eu sou careca, tá? Eu raspo a cabeça. Pra um nicho feminista, parece que eu raspo a cabeça só por essa questão de empoderamento feminino, de não querer sucumbir aos padrões que me são impostos, de querer encontrar beleza em outros locais, de querer pensar que eu não preciso ter aquela manutenção, etc. Enfim, todas essas questões sociais que envolvem mulheres que raspam a cabeça. Mas eu faço isso como um voto para Hecate, que é a deusa que eu cultuo. Então, para essa deusa, eu dei a ela os meus cabelos. Isso é uma coisa minha, um ritual meu, que não tá em nenhum livro e que ninguém precisa viver. É uma coisa pessoal, um ritual só meu. É individual. Totalmente individual. Se tiver uma outra pessoa que também faça um ritual para essa bruxa, não necessariamente será o... Não, ela pode fazer outra coisa. Pode fazer outra coisa. Existem rituais, mais ou menos, que parecem que a maioria segue, tá? Existem rituais que são meio que unânimes, tá? A questão de trabalho com a sua menstruação é unânime, tá? Na bruxa que é a mulher, de tentar ressignificar o processo do próprio corpo, de entender melhor, porque a gente acabou criando, né, a imagem do padrão do que é ser uma mulher. Então, isso de se ressignificar é uma coisa bem... é um ritual bem comum em bruxas em geral, tá? De verificar sua menstruação, de aprender, de se entender nesse sentido. Muitas mulheres que eu conheci também procuraram a magia, a bruxaria, depois de terem filhos, tá? Porque sentiram que aquilo foi uma transformação intensa na vida delas, com o próprio corpo, com a visão de mundo. Então elas começaram a ir atrás desse resgate ao seu corpo, ao seu sagrado, ao seu contato com a terra, com a humanidade, sabe? Tentaram, sabe, revisitaram isso. Trabalho com divindades, com deusas também é muito comum, tá? É um dos mais, um dos coletivos, né? Nos rituais coletivos mais comuns. Porque é, né? Voltar-se a bruxa é voltar-se ao papel da mulher. Qual é o papel do feminino da mulher nas mitologias? É o papel da deusa, é o papel da grande mãe. Então, retoma isso. É um dos rituais mais unânimes. Não quer dizer que precise fazer. Sim, né? Pode ser viver uma bruxa, ser uma bruxa e não fazer rituais para orixás. Eu, inclusive, não sigo o candomblé, mas eu já fiz um monte de rituais para orixás. Oxum aqui, ó. Oxum é minha aqui, ó. Oxum do coração. Eu adoro Exu, por exemplo. Amo de paixão Exu, que tem a ver com banda, que tem o Exu Orixá e o próprio, a entidade Exu também, que é uma coisa daquela religião. Mas que eu uso também, que eu converso também, que eu também invoco, eu também trabalho. Faz parte do processo. Tá tudo junto e misturado. Ah, essa liberdade é muito boa. Uma outra coisa que eu quero perguntar pra você, uhum, é, assim, você falou que tem você cortou seu cabelo, uhum, em prol do que você acredita, da deusa que você... Uhum. E você tem mais algum signo no seu corpo, assim? Todas as minhas tatuagens são mágicas. Muito legal você falar todas isso. As minhas tatuagens são mágicas, porque o processo da dor é um processo de... Na verdade, a tatuagem como símbolo, tá? Ela não deixa de ser um momento que a pessoa vai lá e quer marcar uma coisa em si mesma, tá? Algo que ela seja importante pra ela. Então, no meu caso, quando a gente pensa em tatuagens mágicas, a gente pensa que quando a gente senta pra fazer uma tatuagem, a gente já coloca ela como um símbolo que tenha esse significado mais forte. E enquanto tu tá vivendo a dor, tu tá incrustando mais ainda a tua intenção de que aquilo faça, de que aquele símbolo realize o teu intento, o teu desejo, a tua vontade. Então, eu tenho 7 tatuagens e as minhas 7 tatuagens são pra magia, são voltadas ao meu rótulo de bruxa. Além de... Mas não deixa de ser individual. Não, é individual. Eu tenho o pentagrama, que é um símbolo bem coletivo, né? 5 elementos, da conexão do sagrado, do profano, e tem várias outras, enfim, uma gama de explicações sobre o símbolo do pentagrama. Sim. De signos, além das tatuagens e do cabelo, eu acho que é mais o cabelo. O cabelo é a grande questão. Se eu for... A grande questão, né? Isso é totalmente individual. Nunca conheci nem... Na verdade, eu conheci pessoas que deixavam o cabelo crescer por questões mágicas. Certo. Não que cortavam. Não que cortavam, mas existem algumas culturas que raspam por conta da questão mágica também. Ainda não conheci ninguém que raspava pessoalmente, né? Alguém que raspava por questões mágicas. Só sei que existe em algumas culturas, em alguns estudos. É, ser bem objetivo, né? É, sabe o que eu queria te perguntar? É assim, você foi orientada por uma outra bruxa durante 10 anos, né? Agora você segue sozinha, você não tem mais orientação de ninguém e não se faz necessário? Eu sigo sozinha, tá? E não se faz necessário porque eu sou uma chata. Porque eu poderia entrar em outro lugar e ser mestrada por outra pessoa. enfim, ter uma relação certo. De professor e aluno com outra pessoa. Não tem, porque eu realmente sou muito crítica, né? Muito, na realidade, eu ganhei a minha possibilidade, eu recebi já a possibilidade de eu ensinar, e eu ainda tô tateando com essa questão de ensinar magia por aí. Ainda tô devagarinho no rolê. Porque eu, mas é bacana. Você gosta de falar sobre o assunto. É bacana, mas eu ainda tô tateando. Ainda eu sou muito chata, muito responsável, assim. Eu acho que isso tem que ser feito com calma, com segurança, com respeito, pra justamente não interferir na minha liberdade, não interferir na liberdade alheia. Eu acho que tem que ser. Certo. Eu ainda sou meio conservadora nesse ponto. Até tava conversando de tarde sobre isso. Ainda tô nessa labuta aí pra eu ser a professora e não. Porque na verdade, se a gente for parar a pensar, todo mundo é professor de todo mundo. Então, né, livros e amigos e etc. continuam ensinando, né? Mas uma relação formal de professor e aluno eu não tenho mais e eu não tenho pretensão de ter. Cada já dessa vida já deu. Mas igual a disciplina continua, tá? Não tem como estar na magia ou qualquer área espiritual sem disciplina. Sem estudar, sem né? Disciplina. Sem disciplina. O estudo tá junto dentro da disciplina, a prática também. Eu sou muito afastada. Prática e estudo caminham juntos, isso, né? Isso é a minha opinião. Tem muita gente que estuda magia e não pratica. Eu conheci muita gente. Nossa, tenho exemplos próximos de gente que tem muito conhecimento de magia e não tem prática. E mesmo assim, pra ela tá tudo bem. Eu já sou da opinião que tem que ter as duas coisas juntas. Vamos sempre deixar claro isso, que tem várias pessoas. Por isso que a bruxaria não é unânime. A bruxa não é unânime. E justamente o fato de ela não ser unânime é que é a graça. Mas uma outra pergunta que eu quero te fazer é sobre grupos. Certo. Você circula livremente por todos os grupos? Ou você tá fechada, restrita a um grupo que são de bruxas também, vamos dizer assim, ou pessoas que são simpatizantes pelo estudo do ocultismo? Uhum. Eu particularmente sou fechada a outros nichos que não sejam de pessoas que praticam ou que simpatizam. Tá? Sim. Eu realmente me afasto, é uma escolha própria. Se a pessoa não tem nenhuma simpatia ou respeito, ou tem algum tipo de interesse, né, eu não me envolvo muito. Até porque não há muito que ser conversado também. Tá? Não há muito que ser trocado se a pessoa não tem interesse nenhum nessas áreas. Nenhumzinho. Agora, mesmo pessoas que não são da área espiritualista, elas têm muito respeito, elas estão conectadas nos direitos humanos, elas pensam na sociedade para crescer, elas têm foco em antropologia, elas têm foco em colaboração. Aí, de certo modo, elas simpatizam, né, com essa visão nova da social. E daí, claro, da religião, da sociedade. Então, fica tudo certo. Entendi. É porque eu acredito que quando você se intitula bruxa, você sofre algum preconceito. Sim, sofre. Agora, o preconceito, ele existe para pessoas que mantêm a mente fechada, tá? E, infelizmente, se a gente se vê obrigado, se a gente tá num ambiente que a gente é obrigado a esconder aquilo, tá? Se a pessoa trabalha numa empresa, numa corporação, se a pessoa tá numa faculdade, se a pessoa tá num nicho onde ela tem que esconder isso pra justamente não sofrer perseguições, ela vai acabar escondendo, tá? Durante o mestrado, por exemplo, durante a faculdade e o mestrado, eu contava para pouquíssimas pessoas. Eu não me expunha em redes sociais quanto a isso, e eu realmente contava para poucas pessoas. E na verdade, os meus amigos acabavam sendo pessoas simpatizantes, sem querer, antes de saberem, saca? Já atraía pessoas que eram simpáticas a isso. Que se simpatizavam. Ao menos respeitavam, sabe? E eu não me lembro de ter tido preconceitos, cenas preconceituosas muito fortes na minha vida. É aquela... um preconceito mais direto, mais agressivo. É, eu vou todo me lembrar. Eu acho que o principal problema que eu tive com relação a pessoas que não eram simpáticas às minhas escolhas religiosas e, enfim, pessoais, foi meu primeiro namorado. Por quê? Quando ele me conheceu, eu estava no catolicismo. Então ele acompanhou o processo de eu sair da igreja e começar na bruxaria. Então, para ele, que era também da igreja, foi muito difícil. Tá? Ele não concordava com tudo aquilo. Mesmo assim, a gente continuou junto um tempo. Mas a gente tinha brigas muito constantes, porque ele era contrário a esse método de vida. Ele achava perigoso, ele achava errado. A gente tinha muitas brigas por causa disso. Eu acho que ele foi a oposição mais direta que eu tive, tá? Entendi. Porque a minha família foi muito de boas, sempre. Ótimo. E amigos também muito de boas. Eu tive alguns problemas na faculdade com uma professora, tá? Que é muito interessante, porque ela estudava várias coisas esotéricas. E teve muito! Porque na hora do vamos ver, né? O cu aperta. Sim. É, mas como assim? Ela estudava, então o que ela lia, ela não praticava, né? Exatamente. Não praticava. Mas isso é tão... Ela praticava que aquilo era só pra outras pessoas. Ela tinha um limite, né? Do que isso era certo ou errado. Mas enfim, ali o processo foi bem complicado. Então eu não vou dizer que foi só isso, foi só o preconceito dela com a questão mágica. Até porque foi bem durante o processo que eu raspei a cabeça pelo voto a Hecate. Então já era muito assustador para uma pessoa conservadora uma mulher careca. Né? E ainda uma mulher careca porque ela queria fazer isso para uma deusa. Então se tu parar a pensar, isso é muito nonsense. É muito. É chocante, né, na verdade. Tremendamente. É, porque assim, você vai falar. Você me contando. Aí eu vou te perguntar o porquê. Aí, né? Aí você vai explicar, mas é chocante, né? Pra quem tá fora. Já é chocante pra quem tá no nicho. Pra quem tá fora do nicho, então. Acho aí. É mais louco. Ainda. Mulher louca. Essa mulher é muito louca. Então, e agora para finalizar, minha última pergunta. Você acha que esse processo que tá tendo de expandir mesmo a bruxaria, você acha que cada vez mais vai ter mais adeptos e você não tem receio desses adeptos deturparem o que foi construído até agora? Gente, como é que tu deturpa algo que não tem dono? Uhum. Saca? Eu não penso na, eu não acho que seja uma deturpação, sabe? Eu acho que é uma transformação que é necessária. Eu acho que esses Sim. arquétipos que trabalham com... O arquétipo da bruxa, ela é pra ser chocante, ela é pra ser revolucionária, ela é pra se transformar. Ela visa isso, ela visa... Em todo conto de fada, em todo mito, aquela personagem que é a bruxa, que é assustadora, sem ela não haveria o conflito, e sem ela não haveria transformação, sem ela não haveria história, não haveria ficção, não haveria enredo. Então eu acho que deturpação é uma palavra que não serve pra bruxaria, sabe? Eu acho que não é possível deturpar a bruxaria. A gente estuda as histórias, a gente estuda as raízes, mas ela exige um crescimento contínuo, exige uma evolução, tá? Eu acho que quanto mais... Eu sou muito a favor da expansão, tá? E isso é eu, porque existem pessoas que são bruxas, que são totalmente contrárias, tá? A essa, sabe, propagação de rituais, de livros e de magias. Uma amiga muito próxima é uma bruxa hereditária e ela é muito contrária. Ela acha que não deveria estar tudo na internet. Ela não é a favor disso. Ela é a favor de ter o processo que ela viveu. E eu entendo o argumento dela de não existir essa expansão da bruxaria, da magia, do ocultismo ou da própria bruxa na sociedade pelo medo de uma nova inquisição. Ao mesmo tempo, sim, que as construções de liberdade na sociedade em geral estão crescendo, as pessoas estão pensando mais em empatia, estão pensando mais em se colocar no outro, estão trabalhando direitos humanos, estão trabalhando as questões da minoria. No extremo oposto, o conservadorismo cresce muito. Muito. Também, é os dois lados. Está cada vez mais extremo, isso vai dar um choque em algum momento. Então, a opinião de pessoas que não querem essa expansão é para não correrem risco de novas inquisições, de novas intolerâncias, de novos ataques, porque aquilo ficou marcado no imaginário. Foi um genocídio feminino, tá? Ficou muito, muito marcado. Eu, inclusive, durante muitos anos, eu tive medo, tá? De fazer coisas, de dizer coisas ao público com medo, tá? De ser atacada, com medo de ser magoada, com medo de ser crucificada. Acho que um dos motivos pelos quais eu não tenho muitas histórias escabrosas de intolerância para contar é porque eu me mantive mais entre as minhas amigas, entre aquelas pessoas que eu sabia que não iam me magoar, ou que não iam falar mal, que não iam ter preconceito. Não expus isso. Você criou uma zona de segurança. Eu criei uma zona de segurança. Eu fui sair da minha zona de segurança quando eu comecei a raspar o cabelo. Daí eu fui obrigada, isso há 2 anos, tá? Que daí eu comecei a me aparecer mais. Tanto que a gente tá aqui conversando e a gente sabe disso. Mas durante toda a minha trajetória, ali dos 18 até os 29, 28, eu fui solitária. No sentido de ter eu, mais 3, 4, minha professora, um que outro amigo que sabia, minha família. Então, não devia passar de 30, 20 pessoas que sabiam das minhas escolhas pessoais de bruxaria. Pra justamente não correr risco. Não ter medo. Não ter medo. Tinha, é o medo que faz isso. Ficou muito marcado. Então, eu sou a favor da expansão da bruxaria para que esse medo deixe de existir. Contudo, eu sei que quanto mais ela se expande, também existem as pessoas que vão criar mais medo. Saca? Não sei se tu soube, mas eu já vou comentando. Nos Estados Unidos, com a eleição do Donald Trump, teve um grupo, tá, de bruxaria, as bruxas, eu não me lembro o termo, o nome do clã, o nome do coven, o nome do grupo, que fez um ritual coletivo contra o Donald Trump. Tá? Aham. E foi para as redes sociais, foi apoiado até por celebridades, tá? Esse ritual coletivo. Então, foi lá naquele país, foi lá naquele mundo, foi lá naquela. Tá? Não é a nossa realidade aqui. Mas eu sei que elas podem estar correndo riscos a longo prazo. A médio. A curto, médio, elas podem estar correndo riscos de vida. Esse é o problema. O que é a grande questão de que as pessoas têm um pouco de medo de expor coisas chocantes e diferentes dela? É de serem, de receber da massa um ataque. Essa questão que aconteceu há pouco tempo com essa menina, eu não me lembro que idade que ela tinha, acho que era uma senhora que foi acusada de bruxaria e que recebeu ataques dos vizinhos. Isso ainda é real, isso aconteceu há pouco tempo. Então, claro que o processo de expansão da bruxaria tanto ajuda as pessoas a desmistificarem, contudo, também pode piorar a situação. Tem os dois pontos de vista. Tem os dois extremos, né? Eu, particularmente, sou extremamente a favor. Eu morreria por isso. Eu morro pela ideia, da ideologia de que o conhecimento tem que estar exposto. Conhecimento não é para ficar numa caixa, não é mais para ficar em casa. Não é para ficar guardado. E por isso o Eckert começou a me fazer, a me apoiar, para que eu saísse da minha zona de conforto, da minha zona de segurança. E tanto que eu tô aqui falando e tal. Mas eu entendo o argumento de que é melhor não expandir, de que é melhor ficar em pequenos lugares, de que não saia para muita gente, de que tenha mais um. Seja. Né? Mais controlado o processo. Mais controlado. Mas quebra um pouco dessa desse imaginário, né? Dessa ideia que a gente tem. Eu tinha uma ideia totalmente diferente. E hoje, conversando com você e lendo alguns textos que você me passou, eu percebi que é bem diferente do que eu pensava. Uhum. Né? A gente, né, quando fala de uma bruxa ou de bruxaria, as pessoas já criam, já ficam arrepiadas, achando vai me fazer mal. Né? E nada mais é do que como qualquer outra religião ou estilo de vida. Uhum. Né? Que as pessoas optam e elas têm rituais a seguir, assim como na igreja evangélica, uhum, na católica, né? E o mais interessante que eu gostei, assim, é dessa liberdade que você tem, uhum, em propagar, em fazer o que você quer, uhum, seguir as várias a vertente que você achar mais interessante, uma, duas, três, 30, uhum, quantas você quiser. Isso é muito bom. Porque eu acho que a ideia, tá, da bruxa, do arquétipo da bruxa, é ser livre. Eu acho que justamente por ela ter essa construção de liberdade tão intensa, é que ela foi perseguida. Tá? Por isso que ela foi assassinada e retomada. Porque ela tinha uma liberdade. Porque ela fazia aquilo que ela sabia. Ela cuidava. Entende? Ela tinha suas crenças, suas confianças, suas escolhas. Sabe? E é muito interessante também avisar que muitas das mulheres que são dos dois arquétipos da bruxa é ou a mulher que seduz, né? A solteira, a guriazinha, né? A bonita, né? Sexual. Seduzente. Sexual, transa muito. Ou aquela velha horrenda. Aquela mulher viúva. Viúva. A viúva. Solitária, exatamente, né? A solitária. As duas são solitárias, porque as duas não têm homens. Sim. É sempre um processo. Não, mas uma tem um aspecto até de maltrapilha, né? É um arquétipo. Né? O arquétipo. Ela pode ser maltrapilha ou não. Essa questão do ser maltrapilha é porque bate na imagem de que as mulheres têm que ser arrumadinhas. Saca? Bate no padrão de que elas têm que ser bonitinhas e arrumadinhas. Elas têm que usar maquiagem, usar salto. Mesmo depois de velhas, elas têm que manter o decoro. Saca? Pelo amor de Deus, gente. Não. Pelo amor de Deus, não se conforme. Jesus. Someone to hear. Legal, legal. Então, essa foi a entrevista. Longa entrevista, material para 5 horas de podcast. De textos e trabalho para a faculdade, muito legal. Então agora, meninas, é o nosso boa noite. Quer começar, Rose? Por favor, dê seu boa noite, sua despedida. Quero muito agradecer a Amanda. Quero agradecer em nome da minha colega de grupo, das minhas duas colegas de grupo, a Camila e a Aline também. Elas também pediram para eu agradecer a você. Muito obrigada por você falar pra gente. Um pouco de como você vive e trazer pra gente, desmistificar um pouco essa imagem da bruxa. Foi muito bom, muito obrigada mesmo, Amanda. Eu que agradeço o convite, legal. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Apesar de ter faltado um pouco de objetividade, espero que tenha sido engrandecedora. Me achando um pouco. Espero que tenha ajudado de alguma forma. Obrigada por foi tudo. Ótimo. Obrigada mesmo, viu? Foi ótimo, sim. Foi engrandecedor. E é isso aí, galera. Então, muito obrigado por terem ouvido. Muito obrigado pela paciência. E tchau, tchau. Muito obrigado e hoje, só. Hey, we gotta touch fate.